Sem que pau que nasce torto, mãe. Eu não sou pai, posso me regenerar. Ai, eu errei. Quero uma chance pra recomeçar. Dizem que pau que nasce torto morre. Eu não sou pai, posso me regenerar. Aceitei tudo que você falou. Pelo menos dessa vez, perdoa o malandro ciente dos erros que teve na vida. Judiei, mas como eu sofri demais, paguei pelo menos dessa vez. Dizem que pau que nasce torto, eu não sou pai, posso me regenerar. Ai, eu errei. Quero uma chance pra recomeçar. Dizem que pau que nasce torto, dos erros que teve na vida. Judiei, mas como eu sofri demais, paguei pelo menos dessa vez. Perdoa o malandro ciente dos erros.